até o procedimento NDB, Zulu para pista no zero. Então 3154. Possibilidade do 3154 é completar o ILS apenas com lote? É, o senhor está recebendo o localizador? Localizador afirma, porém o glide não, ele é negativo, senhor. Então está autorizado o procedimento Zulu sem o glide. Autorizado Zulu sem o glide, o 3154. Sim, mas senhor, então procederá então o procedimento... Então 3154. Confira, senhor. 0, Up Zulu 17. Decola a pista 1-0, primeira curva direita, perfil da Arbor, Elefa. Aciona 5530, controle 120, destino 8, Xené 6321 no 06. É 3-1, cotejamento correto, e faz pronto para puxa. Vem, Pantaleão. É 2, Índia 90, Alfa, ingressando no corredor Interlagos. Sim, você vai transferir as comunicações, Índia 90, Alfa. Índia 90, Alfa, aguardando. Aguardando. Então, nível 05 na rádio aérea de saída. Para o TAM 3217 e o TAM 3254, aparentemente o glide voltou. Caso negativo, irá prosseguir no procedimento ILS X-Ray, porém sem o glide, e apenas com o localizador. Sim, TAM 3217. TRIP 5490, chame Recife agora, na frequência 12545, alterno 26, decimal 85. 2545, obrigado. TAM 3154, desse mantém a altitude agora de 2000. 2000 pés, o TAM 3154. Salvador, pode só confirmar a frequência da torre? Chame torre 118, decimal 95. Chame 3, 14. Nesse setor, a frequência ali para a coordenação em pouso, isso pelo Zulu. É, inicie procedimento de aproximação perdida. Sim, chame 3, 14. 96, Solas 33, agilize liberação e chame Solin, 121, decimal 9. Vai ser a direita, 129. 104, direita, pro 260, questão 280, pro 280, Silver Fares vai para Simbra, a marcação 080. Ok, pro 280, caso falha Simbra, marcação 260. Repouso, pistola 0, 6314. Bruno 396, boa tarde, Taxi de Alfa, Juliette, para o gate 08. 08. Matei, metro 227. 118, decimal 95. 118, 95, Índia, November Alpha. Mike Juliette Romeu já prosseguindo para regresso para pouso. Mike Juliette Romeu, controle. Então 3217, desse mantém a 3000. 3000 pés, só 3217. Dona Zambera, autorizado, final do site, reporte na vertical da RMA. Só tem instruções? Está livre das instruções em pelo, então 3217. Tem instruções, só 3217. Então 3154, curvando agora à direita, até a proa 345. Direita 345, 3154. Hoje a gente inicia e daí os outros 8 minutos a gente mistura, aí, entre o táxi e o pushback. Ok, gente, obrigado. Sou Xené, Beatriz, no 4, levando a sua escuta. Beatriz, no 4, táxi via Alfa Juliette para 05. Alfa Juliette 05, Beatriz, no 4. Apar Romeu, Lima, Fox, prossiga. Mantendo a regra de voo visuais, agora transferência de comunicações, Papá Romeu Lima, Mike Fox. 3295. Aguarde apenas transferência, coordenação aqui 14. A sua escuta aguardando, Fox. E para a informação, temos a aeronave já praticamente quase alinhado com a pista 197. Então 3154, direita, na Pro 70, reporte estabilizar no localizador. Então 3154. Pro 70, reportar estabilizar 54. Liga mais foco, chame torre agora. 118, decimal 95. 6894. Controle, o novo ambiente Mike com o rodo forte, solicita regresso. Mantendo a regra de voos visuais, no corredor, reporte ingressando em Interlagos, Nova Ambiente Mike. Sim, te reporta ingressar em Interlagos, Nova Ambiente Mike. Eu te informo que eu tenho um tráfego precede, é um Charlie 150. Eu tiro a aproximação aguardando instruções para o pouso. Se a gente não está visual com o tráfego, vai continuar a aproximação aguardando as instruções. Vou levar um enfoque. Decolador 36, controle 120, decimal 8. Controle 120, até bom dia. Olha, meu Mike Fox, qual a parte de destino? Vai pra uma parte 4, tá? Gente. 6327, Dael Leda, cruzando 2000. Boa tarde, o Chané 6327, contato submantém nível 240. Só pro 240, 6327. O General Memorial tem condições de agilizar para evitar pouso simultâneo? Afirma aquilo, senhora. General Memorial. Tá te voltando? Prossiga. Se eu puder coordenar com você para o Recife, nosso nível final como 160, eu agradeço. Se eu manter nível 160, o Chané 6327. 160, grato. 372, baixar checado. São 3154, continua a aproximação, aguardando instruções para o pouso, que negar 10, 12. Aguardando, 10, 12, enquanto. Lamber Alfa, livre pouso, piste no site, vento 120 graus, 12 mais. Está livre o pouso, pista na 7, vento 120 graus e na 3, nós. Gente, livre pouso da 17, o Indy November Alpha. Este grupo está tudo, boa tarde, confirme. É o BT, por gentileza. Ah, 1727, senhor. Gente, eu levo a cópia. Aguardando o código, 5241. Paulo Salvador, Chané 6321, número 06 para o mega estacionamento. 06, 6327. Você pode levar a táxi? Liga estacionamento, chama táxi 6321. 18, decimal 95, tá 3217. Solo, Indy November Alpha, no solo 39, autorizado backtrack, agilize a liberação da pista. Aí, tá. Da bike. Para dirigir pista, faça coordenação com a torre 118, décima 95, o Oscar Padal Alfa. Torre Salvador, está 3217, aproximação final, pista 10, tem de polo, baixar seu lado. Então 3217, continua a aproximação, aguardando instruções de pouso, caso receba, tráfego à esquerda, um Robson 44510, não interfere com a sua aproximação. Renegar 10, 12. Você segue aproximação, negativo contato visual com o tráfego, último 10, 12, está 3217. Sente, General livre aproximação para o Lima Mike Fox, pouso pairado na 17. Afirmativo, Lima Mike Fox, pouso pairado, captura 17, vento 120 graus, 129. Prosseguindo, pouso pairado, 17, livre, o Lima Mike Fox. São 3154, na sala 240, libere direito, chama o Flore 121, direito, 1219, obrigado. Autorizado pouso, pista 10, da T2-17, confirma o vento? 120 graus, 129. Sim, da T2-17. Alfa, prossiga. Manu. Ah, na papá para ingressar. Fala, voo na 649. Voo na 649, prossiga. E o nosso lado aí, tráfego de pra Delta. Qual foi a passagem do tráfego da Oceanero sua retaguarda? Foi livre, você não se pode para táxi, gol 1649. Após o Oceanero, táxi, 1649, você está extremamente amarrado para o táxi 1649. Fox. Não, Mike Fox, está livre o táxi, até lá, a Oceanero, a frequência livre. Vai passar na parede do Fox. Chalé 6321, táxi via Pátio 1 e Índia, no ponto de espera, torre 1-8-95, ajuste no 092. Pátio Índia, 3217 no sala 43, confirme por gentileza a procedência. 3217 procedente é Fortaleza. Ok, chame o sala agora, 1219. 1219, 3217. Pode ingressar Juliette para 09. Ativa, vai dar passagem para a Bianca, confirme 08 ou 09, cara? 09. Ativa, vai manter posição então, e após passagem da Bianca, Juliette e 09, ou 34. Qual Salvador, Tatê 217 de graus. 3217, táxi via Alfa, Juliette para o gate 10. Alfa e Juliette para o 10, Tatê 217. 190 para a SEC, no 20 graus e no 09. Não, nada, vou ter que like. Mas que a Papa Alfa confirme, vai fazer o deslocamento sobre a pista ou taxamento aéreo? Subi mantém nível 60, chame Recife agora, 1251, alterno 33, decimal 95, Oxalé 6327. 351, 3395, 6327, obrigado, bom trabalho. Boa viagem. Ali mantém o 6321. Boa tarde, 35 com 4, 4 meses da Papá. 5446, sua identificação. Desse mantém o nível 120 na chegada a man, guarde a LS X-Ray, ajuste no 09. Nível 120, chegada a man, LS X-Ray, trip 5446. Novembro Yankee Mike, 3 milhas da final. Avistado, novembro Yankee Mike, livre pouso, pistão 1-7, vento 1-2-0 graus e 1-2 nós. Livre pouso 1-7, novembro Yankee Mike. Roda pistão 1-0 com primeira curva direita, saída Arbor, após voo direto, vitória conquista. Questiona 5506, o controle 1-2-0, decimal 8. Gente, conquista 200, aprovado, decolo da 10, com curva direita na Arbor, após direto 5506 no transporte, 208 no controle. Pista 241, cotejamento correto, está ficando pronto, confio em posição. Estamos no pátio 3, eu disse. Gente, 5241. Controle, boa tarde, Oceané 6321. Oceané 6321, contato, suba e mantém nível 300 na saída Arbor, Elefa. 300 Arbor, Elefa, o 6321. Ah, por gentileza, senhor, poderia coordenar com o centro, o nível 320? Aguarde. Uno 649, 110 UPB, 2 horas e 10, Salvador. No 649, taxi via Índia, ponto de espera por 1-1-8, da semana 25, ajuste no 011. Índia, ponto de espera, 1-2-9-5, bom, no 649, da semana 11. Né, 6321, no momento não é possível, sub mantém nível 320. É, guarde novo contato com o centro para possibilidade de nível 380. Sub mantém inicialmente 320. Ok, inicialmente 320, aguardando o posterior contato. Poderia voar, senhor, na proa de Porta? Ok, vai voar Elefa, 6320. Vou dar o gol no 649, pode ser a pronto. Autorizado ali, ele mantém pro Sino 0, gol no 649. Ali, mantém no 0, gol no 649. Posso papar Alfa, tá livre ingresso pistão no site para teste de equipamento. Informação custa papá, pronto, qual teu? Quilo que vai que serra? Quilo que vai que serra, autorizado para Moura, São Paulo, um no meu país, decola do 17 com curva direita, corredor axé. Aciona 0123, controle 120, decimal 8. Quilo que vai que serra. Confirma o AB? Gente, para estacionamento táxi, torre 118395, quilo que vai que serra, confirmando o passe? Gente, torre 118395, quilo que vai que serra? Zona 649, livre decolagem, zona 0, vento 1-0 graus, 1-0-9. Decolagem, zona 0, 1-649. 321, submantene para o 380, autorizado agora pelo Centro Recife. Grato, vai para 3, subindo 380, 6321. Livre decolagem, zona 0, vento 1, 1-0 graus, 0-9. Vitor Mike Quebec. Otango Vitor Mike Quebec, prossiga. Vitor Mike Quebec procede para o Rio Lourenço, para Salvador, na rua de Paris, para a Câmara Sul, 0-1-6-1, zona 3-4, 0-6-1, zona. A gente reposte Paris para o Vitor Maquebec. Reposta Paris. Jeep 5446, desse mantém a altitude de 3000, ajuste 1-0-1-1. 3000-1-0-1-1, 5446. Decolada 52, controle 120, 208. 208, no 649, outra vez. Controle igual no 649 da Euleza. 649, contato, submantém nível 240, na saída da Euleza, após direto e Léo. Da Euleza, após direto e Léo, 240, 649. Igual no 649, solicita coordenar o nível final 180. Gente, aguarde, subinicialmente no 80, aguardando a autorização, Vitor, o voo no 649. Gente, no 649. Golf, mantém nível 105, chame Recife agora, frequência 251, alterna, corrijo. Chame agora Recife na frequência 128.8, Romeu Tanco Golf. Minha 321, chame Recife agora, frequência 125, corrijo, chame agora Recife na frequência 128.8, chame 6321, 1288. Ok, 1288, 6321, boa tarde. Boa. Trip 5446, desse mantenha 2500 pés, autorizado final LS. Em Duna, está autorizado a descer para 2000. Ok, 2500 pés, confirmando em Dura 2000. Disse inicialmente 2500 pés, devido a tráfego no setor 1500, após Duna 2000, autorizado LS. Ok, então 2500, após Duna 2000, autorizado LS, 5443. Quebec Serra, livre estacionamento Cemitex. Só confirma a aeronave? Tem alguma diferença inicial, táxi, o Kilo Quebec Serra? Tem um agosto ingressando no pátio após o mesmo autorizado até para a parte, mas não é para ingressar. Mike Fox. Interlagos, Vitor Mike Quebec. Forte. Rotatória, Vitor Mike Quebec. Volta rotatória, Vitor Mike Quebec. Salvador, de cima, Zárdia, 19 noite. Azul 6918, acione identificação, desse mantenha 5000, ajuste no 09, aguarde alerta X-Ray. Autorizado chegar na Mari, Azul 6918. Mari, 1-0. O gol 1649, cruza 1-7 para 1-8-0, aguardando a confirmação. Autorizado 1-8-0, subindo para o nível 1-8-0, gol 1649. Passar, pode voar direto, meu? Aguarde. Aguarde. Paulo Pitria, 97 para por aí, está na mesa. Gente, prepara da Leda Bridge, o azul 4198. Da Leda Bridge, obrigado. Direto ele é os 251, centro no 649. Desculpa, Lu, prossiga. Gente, Oscar Zulu, mantendo a regra de voo visual, já posso passar na esse mais vídeo. Até o Oscar Zulu. Kilo Quebec Serra autorizado, ingresso, pista no site, ali de Lide, o táxi reponte aéreo pronto para decolagem. Campo, Victor Mike Quebec. Chame Torre, 118, decimal 95, Victor Mike Quebec. 295, Victor Mike Quebec. Trip 5446, decimal tem 2000, complete LS, Torre, 11895. Já estabilizar o localizador 5446. Mike Fox, ciente, voo local após Serra Índia, Eco Índia. O procedimento correto? Torre 1-1-8-3-9-5 para táxi, Lima Mike Fox.